Gravando. A história aqui do Ranger Marrom, né? Peraí. Gravando! É só uma coisa muito maneira que o moleque me contou. É uma coisa muito maneira que o moleque me contou é que... Calma, fala de novo, Thiago. 3, 2, 1... Teve uma coisa muito maneira que o moleque me contou. Caralho, estou parecendo bebê, cara. Você chega na casa do bebê e grita buu! Aí ele começa a rir. Ele tem o apito da sua cura, cara, da abertura. Tá, vou ter peito aqui. Vai lá. Dois. Calma, cala-se. Só pra finalizar aí, pra resumir. E aí, você aí que peida com esse barulhinho, saiba que é irritante. Com esse cara que peida com esse barulhinho aqui, ó. Que isso, cara? Ele nem apresenta. Ele, amigo! Filha da puta! Para aí, cara. Tá fedendo. Tira o microfone daí, cara. Ah, eu vou peidar mesmo, você vai ficar me zoando? Vou peidar só pra lá que é mó barulhão, mano. Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha. Hey. Uhul. Oh yeah. Uhul. Ah. Hoje é um programa muito sensacional, porque vai ser um programa que será para todos os públicos, desde a vovó até o netinho, até os bebês anacéfalos vão poder ouvir. A lei do aborto não foi aprovada, né? Todo mundo vai poder ouvir. Porque esse podcast é um podcast sobre música. Nós vamos contar para vocês, ou mostrar para vocês, as mensagens subliminares escondidas nas letras das músicas que vocês nunca pensaram antes. Não necessariamente mensagens subliminares, mas a história traz, o que quer dizer alguma coisa, tudo relacionado à música que está além da música. Dá um exemplo aí fácil agora, rapidinho. Fácil, por exemplo, realmente fácil. Essa é a música com facilidade. E eu e todo mundo canta junto. Canta junto. Não, essa música é muito fácil. Vai ser coisa desse nível que a gente vai botar no programa, entendeu? Então se você se interessou, fica por aí. Não, isso daí é o concurso, não tá nem no programa. Pra quando der brincadeira, tô eu aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff. E comigo hoje, o Bode! Um podcast com pauta. Eu não acredito nisso. Ah, vai ficar pior do que os que não tem pauta. Tem tudo pra dar errado. É então, porque era pra ter pauta, mas não teve pauta. Então... E comigo e com o Bode, o Pombo! Difícil, extremamente difícil. Porra, tu é engraçado. Para mim, cara. E você e mais ninguém canta separado. É, porque mensagem subliminar tem que inverter a música na mensagem subliminar, cara. Aí vocês descobrem o real sentido dela. Eu acabei de fazer isso, entendeu? Pra vocês, ouvintes. Uma melhor depois, né? Achou? Depois não vou. Vocês editam isso daí, vê se tem alguma mensagem nela. Se não tiver, vocês que se danem. Vou botar o contrário. Vou inverter esse texto aí, pronto. Satanás. E convidado aqui hoje, a Dani. Eu sou a razão da pauta. Não entendi. Quando eu não entendo, eu falo, é mensagem subliminar. Eu não entendi. Ninguém entendeu, vou botar invertido também, pronto. Conosco também hoje o Marcelo. Pronto, é suficiente, cara. Vocês vão entender. A calopsita. E aí, gente, tudo bem? Marcelo de novo aqui enchendo o saco do menino. Isso aí, na verdade, não é nem calopsita, cara. Isso aí é o Vange nível 2. Não pode ser o Vange nível 3. Ô, level 1 do Puff. Então, tá bom. E pra fechar o Juque Intecto, Thiago França. Hoje não. É, que eu ia falar hoje, outra coisa. É hoje sim. Hoje sim. Tempo. Hoje não. É outra frase, calma aí. O Transabex tá baixando. Tá que é? Não, tá bom assim. Quarteto, tá bom, mano. Achei que ficou muito melhor pra todos os tempos, hein? Todo mundo com frase bem pensada, ficou tudo muito bom. Eu achei que ficou muito bom. Hoje não. Melhor que só cantando a abertura. Bom, galera, um final de recados aqui rapidinho. Vamos lá. Fala aí. Fala aí, bode, o que você tem que falar aí sobre o Facebook? Não, pô, tipo assim, no meu tempo, eu não tinha essas palhaçadas, não. Mas agora tem que ter pra gente poder dar aquela, sabe qual é, né? Aquela interatividade, fica aquela coisa marota e tal. Então tem aí nosso Facebook, facebook.com/tanguinhacorp. Dá lá a fanpage, lá uma curtida lá maneira. E no Twitter também, twitter.com/tanguinhacorp. Tamo aqui com a Dani também. Dani, fala, recomenda aí o programa pros seus amiguinhos aí. Então, eu queria dizer que esse programa vai ser muito bacana, que todo mundo tem que ouvir, e pra você entrar e assistir, é só entrar no site da gente, no Facebook, procurar a gente por aí, que a gente tá sempre aí. Procura em Tanguinha Corp no Facebook. E se for sugerir alguma coisa, o que a gente sugere, bode? Não, pô, tem que sugerir nosso programa, porque nosso programa é bacana pra caramba. Então, pros seus amiguinhos, tá lá sem fazer nada, assim, ou na faculdade, lá no colégio com os amiguinhos, assim, pô, quer azarar gatinho, alguma coisinha assim. Pô, tem um negocinho muito maneiro, entendeu? Aí vai, ah, não quero, ah, seus filhos da puta. Vocês querem o quê então, porra? Não, esse programinha é muito bacana, Tanguinha Corp, por favor. Bom, só qualquer coisa só pra finalizar aqui, você pode ficar também lá no iTunes lá, que já assina o feed, se não tiver, foda-se, eu não lembro se eu botei ou não. Mas é isso aí. E vamos agora pro programa 5. Não, peraí. Não, fala então, pode. Fala então. Se tiver alguma opinião, alguma sugestão, podcast@tanguinha.com. Isso aí. E alguma reclamação, pombo@tanguinha.com. Alguma história muito antiga, bode@tanguinha.com. Se quiser alguma coisa muito especial, ac@hotmail.com. Se quiser alguém quiser me conhecer, algum ouvinte, @tanguinha.com. Vocês desse mundo vão tomar no cu. Vamos logo pro programa que eu não aguento mais. Então, pessoal, começando agora esse podcast muito maluco e sincero, porque as músicas são muito malucas, porque foram quase todas compostas com auxílio de alucinógenos. E são muito sinceras, porque os bêbados não têm dono. Opa! Faz sentido. Entenderam? E por isso eu acho que... Rei da oratória! Tá bem. Não, o problema é que eu não sei aonde eu vou chegar, porque não tem muito o que apresentar, só tem que contar as histórias, entendeu? Então... Gente, hoje nós vamos falar sobre musiquinhas, musiquinhas interessantes que podem ter uma historinha ou na própria letra, ou no por trás, quando ela foi composta. Então, vamos falar da primeira música. A música é tal. Pronto, acabou. Hoje 6 anos ouvindo podcast, né? Sou um jacaré. Não, é porque eu tenho 6 anos. É a puta do Barney daqui a pouco. Você me ama. Você me ama. Somos uma família feliz. Com um forte abraço e um beijo te direi. Meu carinho é pra você. Primeira música é algo que provavelmente você já conhece, ou talvez não sabemos. Cálice! Do Chico Buarque. Cálice! Cálice, você me deixa louco! Com a bunda cheia de sangue. O refrão da música é esse aqui, ó. Ó, refrão da música é esse aqui, ó. Maravilha, nossas vidas. É esse aqui, ó. Então, na época da ditadura... Mas tá aí. Acho ótimo, acho ótimo. Eu tenho que editar essa parte, cara. Vou botar qualquer merda nessa hora. Você já falou da parte aí. Ah, não, é pra continuar? Então, na época da ditadura. Estabilidade. Mudança de tema de táxi? Não. É. Puxa, pode ler, pô. Não, esse podcast não tá fazendo bem pros meus ouvidos. Cara. Cadê a minha? Cadê? Cálice, cálice, vocês me deixaram. Cálice. Com a bunda cheia de sangue. Que você quer dizer, Bode? Explica pra gente, cara. Então, na época da ditadura, o Chico Buarque, obviamente, compunha, não sei qual é o correto, compunha. Compôs, fala no passado. Compôs, mais fácil, né? O Chico Buarque compôs uma série de músicas e muitas delas eram barradas. Além disso, o Chico Buarque tinha vários amigos que ficaram presos em outros lugares, mas isso daí já é história de outra música. O ponto é, o cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de tinto e de sangue. De bunda. Se você for um idiota, você vai falar, ah, cálice é o copinho, né? Mas não, o cálice é um trocadilho. Cálice. Oh. Porque, ó, obviamente, oh, ele não podia falar. Meu mestre. Cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Pô, mas tipo, mas pelo que eu fui estudar dessa música, foi escrita na época da Semana Santa. E o objetivo da música, o maluco chegou lá, olha aqui que eu tenho. Chegou o Chico Buarque e o Gil Brother lá, né? Aí chegou o Gil Brother, a música que eu tenho aqui muito bacana, é sobre a Semana Santa, o cálice de vinho, de sangue. Aí ele, pô, cálice. Aí que ele pegou o trocadilho e resolveu mudar. Muito bom, muito bom. Mas a época do ditador era foda, cara, porque ele foi se apresentar com essa música e chegou na hora lá e não deixaram ele cantar. Falaram, você não vai cantar. Mas ele chegou no palco, peitou e falou, galera, vou cantar a música aqui que não deveriam deixar, mas eu vou cantar. Aí ele começou a cantar, cortaram o microfone dele. Caralho. Quem é o cantor? Aí ele mudou de microfone, cortaram de novo. Caralho. Tipo Chico, o Caetano Veloso na MTV. Arruma essa porra, MTV. Aí ele foi tentar cantar sem microfone e cortaram a língua dele fora. Deram um tiro nele. É assim que ele faz. E aí, ele sofreu consequências por isso, cara? Ou ficou só por isso mesmo? Cara, não tenho certeza, mas eu acho que no final comeram a mulher dele. Gente, a mulher. Eu não sei, é um bigode muito escroto, serve. Sabe o que falaram pra ela quando ela começou a reclamar? Cálice. Com a bunda cheia de sangue. Arquibancada pra qualquer momento. Ver emergir o monstro da lagoa, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Galera, Cara, tem uma música muito conhecida do Djavan, né? Eu não sei se é só porque eu gosto, mas conheço muita gente que gosta realmente da música, que se chama Flor de Lis. É bonito e tudo mais, fala da história, a princípio, de um amor quase que platônico, né, que ele tem. Só que o sentido da música não é bem o que parece, né, à primeira vista. O cara que compôs essa música pro Djavan foi um cara que teve um acidente muito grave, né, na família dele. É, aconteceu que ele teve... Como assim, acidente? É, um acidente. A música é só uma música triste, cara. Pô, não, tem como tocar música aí só pra saber do que se trata? Não tem não. Tem não. Tem explicação, Djavan? Tem explicação do conceito da música? Valeu, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. O pé que botou Maria, nem Margarida nasceu. Valeu-me Deus, dá. Que é uma música muito bonita, né? É, só que fala, na verdade, de uma coisa muito triste, né? Ao contrário do que se pensa, não se fala só de um grande amor e tudo mais. É, houve um acidente, né, em que estava envolvida a mulher, né, do compositor dessa música. Esse acidente fez com que o parto tivesse que ser antecipado. Então, chegou-se a um ponto no hospital em que deveria se fazer uma escolha, né? Se iria, com certeza, salvar a criança, né? Ou fazer uma manobra arriscada para tentar salvar a mulher e a criança. Deixa eu ver se eu entendi. Então a mulher se chamava Maria e o bebê que ia nascer é Margarida. É uma mutação genética. É bem idiota, isso aí. Mas então aquele pedaço assim: e meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Caralho, cara. E cara, eu posso fazer uma arguição aqui? Arguição? Só porque você falou bonito. É uma arguição. Quem concorda comigo que, foda-se a criança, eu quero comer a minha mulher? Se eu tivesse que escolher entre minha mulher e a criança, eu escolheria a minha mulher. Mas é tipo você escolher entre a fábrica e o produto, né, cara? É meio idiotice também. Você... Eu escolho pela fábrica, depois eu posso ter vários produtos. Mas eu acredito que a mãe ia preferir salvar a filha. Não, depois de nascida, mas na barriga não. Mas desde quando a fábrica tem sentimento, cara? Mas voltar pro papo de botânica aqui, o que acontece? A flor de lis, né? Então, ela representa aí esse lance da criança e tal, a semente, não é? Por sinal, é o símbolo dos escoteiros. É verdade isso? É verdade, procede. E também é o símbolo da divisão feminina dos maçons, se eu não me engano. E também é o símbolo do New Orleans Saints, um time de futebol americano. E também é o nome da letra dessa música. É? É, o nome dessa música é Flor de Lis. Opa, eu não tenho mais o que falar com o Itam também, só que talvez vocês tenham altíssimos levels de slug. Eu fico sendo trollado. Itambézinho, faz bem pra saúde. Itambé, olha. O símbolo do time de futebol da minha faculdade é uma flor de lixo. Meu Deus. Que homossexual o time de futebol da sua faculdade? Mas só tem gay no time de futebol da minha faculdade, por isso. Você quem? O plano é massagista. Eu não sou atleta. O massagista de um time de futebol gay, já imaginou? Que profissão difícil. E o maluco é hétero, tá ligado? Não, calma, quem é hétero? Ah, vai começar. O maluco. O maluco, ah, beleza. O maluco. E ele optou, foi idiota, optou por fazer a manobra lá, ou não, né? Tô me fazendo entender mal aqui. Na verdade, ele optou por salvar a mulher dele, tentar salvar a mulher dele, como seria o óbvio, tentar salvar a indústria. E acabou que morreram a mulher e a criança, e ele ficou sem nada, como dá pra ver na música, ouvindo de novo. Ou seja, algum médico nesse mundo tomou um processo nas costas porque foi idiota e não conseguiu salvar ninguém. Sim, mas ele deveria ganhar participação na música também, que se não fosse isso, não teria a música Flor de Lis. Beleza, beleza. Então, beleza. Elas por elas aí. Na verdade, o médico foi tão estúpido, quase o pai morreu. É. Meu irmão, o cara deve ter dado Ritalina pro maluco, tá ligado? Sobreviver. Eu posso fazer só um adendo com relação a essa música? É dois, por favor. O Pluff é viado. É, tem tudo a ver com o tema dessa música também. Claro, mas... fala de flor, florzinha, bicha. Flor de Lis, verdade. Galera, vamos deixar bem claro aqui que isso não passa de uma farsa, tá? Na internet o pessoal conhece esse tipo de coisa como hoax, ou hoax, que é uma lenda que rola aí. Isso, meu namorado não é gay. É isso. Não, obrigado. Não. Calma, você... a lenda é sobre o hoax, não é sobre seu namorado ser gay. Não subverta. Isso é um fato. É, acontece que o Pluff é realmente viado, mas a letra de Flor de Lis não tem nada a ver. Filha, não. Tua mãe tá bem, pô? Tá bem, cara, tá bem. Ela quer saber quando é que você vai pegar aquela encomenda da Avon que você pediu lá de maquiagem. Ela tá perguntando aqui porque. Mãe, a tua mãe me dá aula. Caralho, que vai aprender com a mãe do pombo que não faz isso não. Já que estamos falando de viadas, coisas assim, uma música muito heterossexual, do Mika, chamada Billy Brown. Suck it too hard on the lollipop. Quase essa, mas o Mika é uma ode à masculinidade, né, cara? É um pouco mais, tipo, o inverso do Pluff. Se o Pluff tivesse mais cabelo, seria o Mika. Eu acho que o Mika dá uma aula de hombridade pro Pluff. Aí, vocês estão de sacanagem, cara. Sem sentido essas piadas. Na verdade, isso é uma lição pra você, hein? Pra vocês aí que eu não tô falando nomes, que eu não gosto, falando nomes. Mas que um dia ainda pode, ó, nunca desistam, sempre, nunca é tarde. Porque a música fala de do Billy Brown, né? Personagem. Que William Marron, Guilherme Marron. Não, Billy. Billy é curto de William, que é Guilherme em português. Porra! Billy é curto de William. Sim. É. O William não é William em português? Não, Billy é Billy, gente. Que isso, pô? Não. Não, Bill é William. Bill é William. Caralho, que isso? Bill é William. Você não lembra de True Blood, não? Bill Campton. É verdade, é o William. Billy. Y no final. Billy, quando você coloca o Y no final, é mais carinhoso. Exatamente. Quando a gente se refere ao Pluff aqui, sacurinha. Eu tenho uma dúvida. Por que Edard vira Ned? É óbvio, por causa de que o William vira Billy. Faz o mesmo sentido. Exato. Eu não sei, só sei que foi assim. Então, mas aí conta a história então do William Marron. Que Guilherme tinha uma vida comum, né? Guilherme, cara. William é Guilherme em português, cara. William não pode ser Guilherme. William é William em português, porra. Não, William com Guilherme. Porra, eu tenho opção, cara. Caralho, por que se segundo vocês têm... Por que no Brasil... Cala a boca. Por que no Brasil se conta a história de Guilherme Tell, se o nome do filho da puta era William Tell? É Guilherme, teu William, é Guilherme. Traduziram não sei o que pra garra longa. Por que não pode traduzir Guilherme pra William? Porque Guilherme é William, filha da puta. Aí, então me compra uma parada. Então, Gasparzinho em inglês é Casper, é isso? É. Ah, então tá bom. Não, cara. Gente, olha só, mas o que o Marcelo tá falando é verdade. O William é Guilherme. Aí, eu tenho um moleque, que se chama Willen. É a melhor tradução pra William, foi mal. Não, o Willen, mas... desculpa, é analfabetismo. O Willen é maneiro pra caralho, o nome é muito maneiro. E fala como Willen, é assim, Willen é que nem Michael Jackson. Calma aí, tu quer o nome do moleque, o nome do irmão dele, o nome do pai ou da mãe? Eu só quero que chame ele de Guilherme Marron. Ó, tem o Willen, tem o Wallace, tem Lindovaldo e Vanja. Você escolhe. Bom, essa história a partir de agora é do Vanja. Por favor, conte essa história como sendo do Vanja. O Vanger Marron. Vanger Marron. Oh, a gente deveria cantar a música do Billy Brown em português, com a versão Vanger Marron, claro. Pra Vanger Marron, claro. Não sabe Vanger quem. Brown. Go, go, power, Vanger. Mas, assim, o Vanger, o Ranger Azul, admitiu que era gay. No final o nome dele era Billy. Eu posso continuar a história? Era Billy mesmo. Tá vendo, pô? Até o Ranger Azul se ia ser admitido. Por que, que no Brasil não ficou o William, o Ranger Azul? Não, Guilherme, o Ranger Azul. Lived an ordinary life. Took it to dog and then the cautionary wife. While it was all going accordingly to plan, then Billy Brown fell in love with another man. He met his lover almost every single day, making excuses for his dodgy holiday on some religion that he said duty found. They didn't know that his faith was earthly bound. Somewhere to go. He found an island off the coast of Mexico, leaving his lover and his family behind. Oh, Billy Brown needed to find some peace of mind. And on his journey and his travels on the way, he met a girlie who was brave enough to say, when they made love, he shared the burden of his mind. Oh, Billy Brown, you are a victim of the times. A história aqui do Billy Brown, né? O cara depois de se assumir, não sei o que lá, ele ficou puto e viajou. Não gosta da vida. Aí foi pro México, ele deixou geral pra trás, precisava pensar, né, na vida. Queimar em lugares novos. Aí ele encontrou uma garota. Ele encontrou uma garota e aí voltou a ser hétero. Então, eu tenho uma teoria de que o dado nunca volta a se fechar. Fala que eu não conheço esse viado, não, cara. Eu quero falar, ele já não existe. Mas é o Ranger Marrom, né, cara? A história é fictícia, né? Aí ele voltou a ser hétero. Aí ele, o pessoal ficava, porra, cara, tu não era viado, não sei o que lá. E aí ele, porra, sou não. Ele aí ficava driblando o pessoal aí, e aí a música fala pra ele não deixar as estrelas derrubarem ele. Não sei porque ele fala estrelas aqui. Ele é viado. Então. Simples assim. Qual o problema? Próxima dúvida. Como é que tem uma frase muito maneira? Tem que, não, se agarrar, com tem que se agarrar com um copo de papel. Que porra é essa de frase, cara? É uma analogia apenas, cara. Em inglês, gonna pick you up like a paper cup, gonna shake the water out of every nook, sei lá. E em português, tem que se agarrar com um copo de papel, tem que tirar a água de todos os cantos. Em francês, é estratégia. Mas sim, Pombo, o que, que você teoria sobre o copo de papel? Não, porque o que acontece? No mundo gay, né, existe uma entidade. Caralho. Que foi um rapaz. Não, peraí, antes de terminar. Você fala essas coisas de gay, mas no final sempre acaba dizendo que fui eu que te ensinei, né? Só pra eu. Mas você é meu mestre, cara. O cara vem no mundo gay, dá uma explicação foda, depois aí que não questiona, ele fala, não, o Pluff me ensinou. Mas não só me ensinou? Só tô adiantando a sua piada. Se você quiser que eu tome pra mim os créditos da sua teoria e das suas paradas, eu tomo, cara. Pra você, meu querido, tome pra você. Ah, porque normalmente você é que toma, entendeu? Mas aí, eu não sou assim. Acho que você é paraético, entendeu? Mas beleza. Sem noção. O que acontece? Existe uma entidade. Por que que nas horas que se acusam um Pluff de viado, a Dani sempre cala a boca? Estranho. Não, porque eu já cansei de falar. Ela tá procurando um bom argumento, só que ela nunca encontra. Ela nunca acha. Eu já cansei de falar, ele não desiste dessa vida. Eu já cansei de falar que meu namorado até que não queijando, é gay. Tá vendo? E principalmente, eu sou a única que posso falar se ele é ou não, tá vendo? Não, eu também posso. Verdade não. Algum ninguém garante que você não esconde um pinto nessa saia. Que isso, rapaz? Na saia do campeão, na fé plantando. Que isso? Então, mas essa entidade, segundo o Prof. Bey me ensinou, ele é muito reconhecido. E foi um cara, né, praticamente mitológico, que tentou um dia sentar em cima de um copo de vidro. Entendeu? A partir desse dia, ele tem vários nomes, entendeu? É tipo Deus e o Diabo, assim. Isso aqui. Um deles é Glass Ez, o outro. Eu não vou falar os outros não, porque é meio complicado aqui. Mas esse cara, ele serviu de exemplo pra toda a comunidade gay, que a partir de então passou a usar o código e a atitude, o ato, de sentar em copos de papel, entendeu? Pra economizar o seu material de trabalho, o seu. Isso mesmo. A fonte de prazer. Essa música, inclusive, foi baseada nessa entidade aí, muito importante no mundo gay também. Então, vocês já viram Glass Ez? Não, obrigado. Continuem não assistindo, tá? Ou simplesmente ele está falando. Desculpa, Dani, um segundo. Por sinal, agora, a partir desse momento, 50 pessoas que estão assistindo esse podcast vão entrar no Google e vão procurar Glass Ez, e elas vão ser as pessoas mais tristes do mundo. Sim, mano. A gente já falou de Glass Ez. A gente já descreveu Glass Ez. A gente já falou de Glass Ez nesse programa já. É, procura no. Ah, então beleza. Vamos falar de Lemon Party então agora. Só que nunca no sentido teológico. Mas também já falamos com um amigo meu na faculdade e fica me sacaneando. Pô, cara, tu falou de Lemon Party, brother. Mó tristeza. Vamos falar de Silver Rain. Fala de Silver Rain então. Não! Ai, procura aí. Silver Rain no Google, essa é nova, hein? Essa aí eu nem sei o que é, só isso que existe. Que bom que eu não sei. Chuva de prata. Mas sim, o resumo da história é que, mesmo você sendo uma pessoa casada, tipo Becker, essas coisas assim, tipo o Rick Martin, o Pluff, você sente. Eu não falei isso, mas. Eu não sou casado ainda. Mas você sempre pode se converter, cara. Nunca é tarde, tá? É tarde. Mas ó, lembre-se, não existe ex-viado. O máximo que você vai conseguir é uma bissexualidade. Só tem um ex-viado, que é o Ranger Marrom. Ranger Marrom. É, tomara que esse moleque nunca ouça podcast, cara. Então, já que a gente tá falando dessas histórias aí de música que tem conteúdo, que tem história, que são formados. A gente tem que entrar também no mundo mais pop, né? Porque Mika é uma merda. Mika é foda. Mika é uma merda. Você não já... pode ir no show sem estar encostado numa pilastra, senão tu é rabado, mas tirando isso, ou Mika é foda. Mika ou Djavan, que também é um coroa chato. Aí, né? É o único show que tua namorada fica atrás de você. Tem caga. E aí, entrando no mundo mais bom, né? Digamos assim. Mais Los bom. Hermanos também é mais bom. Mais melhor de bom. Por isso que mas eu bom, disse, mas bom é bom. Por isso que eu falei, digamos assim. Tem uma música do Los Hermanos, que também conta uma história, que se chama Conversa de Botas Batidas, que é muito bonita, por sinal. Que é a história de dois coroas, dois velhinhos amantes, né, que se amam e tal. E eles vão pro motel, e o velhinho deve ter tomado umas pilulazinhas azul só pra se divertir e tal. E aí, quando eles estão lá no meio do rally rola, o motel entra e começa a pegar fogo e vai desabar. E aí eles decidem que é muito melhor eles morrerem ali um com o outro, tipo, curtindo seu amor, do que correr pela vida, já que a vida deles já tá acabando, entendeu? Sem saber que o fim já vai chegar. Caralho, que foda, aquele pedaço. Imagina isso no motel, cara. Imagina isso no motel. Porra, agora imagina isso com porcos. Agora imagina isso no navio de skate. Agora imagine o Fluff com homens. Se você pegar o final da música, tipo, é emblemático, tá ligado? Eles falam assim. Diz quem é maior que o amor. Me abraça forte agora, que é chegada a nossa hora. Entendeu? Eles estão falando que, tipo, nada no mundo é maior do que o amor. Fica lá e foda-se, morre junto. A vida é passageira. Que o amor seja tão grande que transcende, que bonito. Exatamente. A Jack and Rose, né, Titanic. A Rose foi muito frouxa, compadre. Se ela gostasse mesmo do DiCaprio, ela caía na água junto ali. Ah, tá. Se tu fosse com aquele papinho de... Não, peraí. Vai tomar no cu. Não, não pode subir porra nenhuma. Não tinha, não cabia. Cabia. Não tinha empuxo suficiente. Peraí, rapidinho. Porra. Peraí. Afundou um navio inteiro, meu irmão. Tinha uma tonelada de madeira na porra do mar. Foi a única que eles acharam. A única que eles acharam é a minha bengala. Ah, tu consegue nadar 50 km naquele frio, né? De boa. Batendo pezinho. Qualquer madeira. Não, cara, não dava. Eles procuraram. Se você viu o filme, eles vão procurando de um em um. Olha, achamos uma porta. Que cagada nossa. Tá geral morrendo à nossa volta. Marcelo, qualquer madeira? Se você tivesse trazido uma cadeira do restaurante, ele tava salvo. É. Tava, óbvio. Ah, valeu. É que nem se alimentar pra curar AIDS. Agora tô... Tipo... Agora tá beleza. Eu tava pensando esses dias, cara, aquele almoço executivo que os motéis dão é justamente pra prevenir, né? Exatamente pra isso. Não, pô, tipo, vou falar, tipo, tem uma música muito linda, mas tipo, muito triste. Mas também é muito triste, do Eric Clapton, Tears in Heaven. É, conta a história, que foi uma inspiração que ele teve logo após o falecimento do seu querido filho de 4 anos, Connor. É, ele... Infelizmente, no apartamento de um amigo da mãe da criança, que era a mulher dele e tal, ele caiu pela janela do 53º andar. E morreu! Do 53º andar, se ele não morre, meu filho! Quica! Se não morrer, sério? Não, se ele não morre, ele quica. É simples. Menino perereca. Não, ele pode ficar morto também. Tipo uma panqueca virando na frigideira. Sério, o 53º andar, se ele quicou, foi explodido. No máximo, voou um osso pra cima, tá ligado? Imagina o cara que volta assim, o osso tá na mão dele. O Eric Clapton tava jogando Angry Birds com o filho. Ai, que sacanagem. Mas enfim... É, ele escreveu a música com um colega e... Colega. E diz ele que conseguiu sublimar um pouco da perda, né, da tristeza, ouvindo e trabalhando nessa música, enfim. Mentira! Mas a música é muito linda. Do 53º andar, cara, não tem música no mundo que vai me fazer apagar essa imagem, cara. Irmão, nunca. Eu ia ouvir. Acho que eu ia ouvir Simple Plan pelo resto da minha vida. Não, e o pior, todo mercado que ele vai, onde ele vê um patê, cara, ele chora. Não pode. pode ir numa social que o cara começa a chorar, cara. Umas torradinhas, o cara... Ai, gente. Feijão, arroz e carne moída. Tá ligado quando você tá comendo comida e vem aqueles ossinhos? Nossa! Ó, eu tô ligado, mas o filho dele não tá não, cara. Sobrou não. Tem uma outra música, é My Father's Eyes. Mesma temática e tal. Português, aí... Zóio do meu pai. Muito obrigada pela tradução. E aí... Zóio. Mas só que eu acho que desde 2000 e alguma coisa, 2004, ele não toca mais essa música em nenhum show que ele vai. Porque... O que ele faz? Ele se emociona. Ele toca as outras músicas que ele tem, várias. Ele só não toca essas duas. Por que essa outra ele não toca? Porque também é da mesma temática, também fala da perda dele, do filho e tal. Só que aí é diferente. É igual, plateia. Mas é diferente. É igual, mas é diferente. Essa hora a plateia, ao invés de levantar um isqueiro, levanta um potinho de... Em vez de Eric Clapton, deveria ser Eric Splashton. O moleque vai pro show dele fazendo cosplay de um edifício de 50 andares. Ah, eu acho difícil. Muito justo entrar agora, nesse momento, a música do Patê do B. Patê do B. Patê do B é nossa faca de patê no pão. Patê do B é um patê para as pessoas do mundão. Patê do B, um patê gostoso e natural. É vendido na feira por R$2. É inflação. Com a bunda cheia então. De sangue. Tem uma música muito bonita também que não foi supracitada, que é do Michael Jackson, que é um ícone da música mundial, né? O rei do pop. O rei do pop, uma das primeiras músicas dele que fizeram sucesso, é, que é Ben. Tem uma história por trás dela também. Como é que é o nome da música? É Ben, de B-E-N ou Ben? É próprio. Que em português quer dizer Pedro. Não é assim que funciona? Qualquer merda, vamos lá. E aí o rapaz Maicon, ele... Michael, que em português vira Miguel. Ah, vai se fuder. É, escreveu pro seu ratinho de estimação, porque todo mundo tem nojo de rato, né? A grande maioria desse mundo tem nojo de rato. E ele ficou amigo de um rato. Um ratinho não, ele devia ser um hamster bonitinho. Sei lá, cara. Dizem que era um ratinho. Ele era um garoto muito sozinho, que apanhava do pai e depois ele começou a comer criancinhas. Mas na época, ele era um garoto sozinho que seu único amigo era um ratinho. Então ele escreveu, tanto que tem uma parte da música que diz: Ben, you're always running here and there, you feel you're not wanted anywhere. Tipo, Ben, você tá sempre correndo pra lá e pra cá e você sente que você não é querido em lugar nenhum. Claro, ninguém quer um rato ao seu redor. Só o lunático gênio. Um gato. Do Michael Jackson. É um gato. É, mas essa música não foi só do Michael Jackson. Foi do Jackson 5, pô. Foi do grupo. Mas quem escreveu foi o menino Michael Jackson. Mikael. Miguel. Mickey. Aí, sabe qual foi a primeira criança que o Michael Jackson comeu? Macaulay Culkin. O filho do Eric Clapton. O Michael Jackson é a gravidade, tá ligado? Cara, você não faz o menor sentido, cara. Faz sim, foi ele que empurrou o moleque pra morte lá. Literalmente empurrou no moleque. Fudeu com o moleque, pô. Fudeu com o moleque. Presta atenção, querida. Vando! Nossa! Ah. Então, pessoal, eu acho que a minha contribuição aqui hoje é falar pra vocês de uma música muito triste do nosso saudoso Cartola. Cartola da Mangueira? Agora eu não lembro qual era a escola de samba dele. Fala de peidar aí. Como é que o meu microfone? Eu tenho dois microfones aqui, um na bunda e outro na boca. Não, mas é sério, a música é sobre a filha do Cartola, cara, que virou prostituta. E o Cartola escreveu uma música pra ela. É muito triste, cara. Muito triste. Ou seja, a música é O Mundo é um Moinho. Todo mundo que chama as pessoas de filho da puta, não. Chamavam o Cartola de pai da puta, né? Ele era um pai da puta. O seu pai da puta! É o grande PDP. Pô, mas é sério, ele ficou tristão e tal, uma depressiva. A filha dele saiu de casa, foi pra um bordel. A luta, a música começa assim. Ainda é cedo, amor. Vou começar a conhecer a vida. Já anuncia a hora de partida. Sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Porra aí, só derrota, cara. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco com a tua vida, vida. Tão pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. Não é um hino. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Todo mundo junto agora. Então se ligue, busque felicidade. Pra existir está assim que existe verdade. Então se ligue. Que isso? Tinha uma música que os caras ficavam recitando alguma coisa e entrava um babaca cantando isso, cara. É do NX0 essa música, cara. Puta, que merda. A gente tava falando de Cartola, caiu pelo NX0. É sério isso? É sério. Normal, cara. Bem próximo. Mas enfim, olha só. Todo mundo fala dessa parada aí de virar prostituta e tal. Mas tem uma outra versão que a que ganha realmente é da filha dele virar prostituta. Mas tem uma segunda versão aí, um lado B. Que, tipo assim, pode ser que seja que tenha sido isso. Que é que, na verdade, ela não foi pro Meretrício. Na época era esse o nome. Ela não foi ser prostituta. Ela foi morar com o namorado. Só que ela era muito nova. Ela tinha 15, 16 anos. Entendeu? E foi a contragosto dos pais. E tem uma outra versão ainda que eu acredito que o Cartola era estéreo e ele não teve filho nenhum. As pessoas que estão botando sentido na música. E na versão proibidão, o Cartola era puta. Então ela foi morar com o namorado mesmo. Só que na verdade ela namorava 415 caras, pô. Ou isso. Não, até teve a versão também que eles estavam num prédio muito, muito alto. E aí, enquanto ela caía do prédio, o Michael Jackson fugia com ela. Antes mesmo de chegar no chão, ele tava mandando: não sabes o rumo que irás tomar, tá ligado? Ela caindo. Aí, na moral, faz todo sentido o Michael Jackson ser a gravidade, cara. Porque só assim pra ele poder fazer aquela parada de quase deitar no chão, tá ligado? Ninguém entende como é que ele chega pra frente daquele jeito. Ele comeu gravidade, gravidade no Mi. Ou então, existe a possibilidade de que o Cartola e a filha estavam no motel. Conheceram um ratinho, o Cartola virou viado, a filha dele deixou de ser viada, né? Existe essa possibilidade. Existe essa também. Possibilidade. E no final o Cartola se chamou Guilherme. É. E a filha Wander. Mas tinha um codinome Rosa. Isso. Aí, quando o Michael Jackson vai dar o autógrafo, ele escreve 10 metros por segundo ao quadrado. Michael Jackson. 9.8 metros por segundo ao quadrado. Não, isso aí não, é o que não é resumido. No CD ele escreve gravidade mesmo. Quando ele bota com dedicatória, ele bota 9,8. Abraço, 9,8 metros por segundo. Ao quadrado. Eu falei pra todo mundo que eu ia puxar a música do The Killers, mas é porque eu fiquei com vergonha de falar que eu ia puxar uma música que eu acho sensacional, que também tem uma história muito maneira, que é a história conta de um cara, que, um colonizador, quando chegou ao Brasil, ele encontrou uma nativa daqui e se apaixonou por ela. É o Tchan. Não, cara, presta atenção. Não, essa a música é Ouviram do Ipiranga. Não, cara. É da Valuta ele... essa aí, né? Não, e ele se identifica muito quando ele chega aqui. Quero comer, tu quer me dar. A coisa que ele mais se impressiona, né? Que ele mais acha fantástica, são os cabelos da moça. Então ele escreve uma música pra ela que se chama... Puta que... Seus cabelos, que é interpretada pelo nosso querido deputado federal Tiririca. Só pro Tiririca. Índia seus cabelos. O maior comediante de todos os tempos. Porra, o maior, segundo a Tanguinha Corp, é o maior comediante de todos os tempos, que fique bem claro. Eu concordo. Depois do... Depois de ninguém. O troféu, porra. O dono do troféu, né, o Goku? Golias. Ah, mas aí o Pupilo superou o mestre. Ah, entendi. Não, mas aí o Golias morreu, né, cara? Me deu pra ter. Michael Jackson encontrou ele. Essa música, ela é tão foda, que ela é trilha sonora do Saara, aqui do comércio popular do Rio de Janeiro. É sério você, isso? Sério, você passa lá no Saara... É a trilha sonora, na verdade, não do Sara, é a trilha sonora do Salão de Beleza de lá. Então assim, vem aqui cortar seus cabelos, índia, minha pele morena, na sua boca pequena, eu quero beijar. Não, mas beijar. Eu não tô falando dessa índia seus cabelos. Não, mas já é uma adaptação. A única que eu estou falando é índia seus cabelos. Sabe o que é essa música? Essa música não é sobre um colonizador, é sobre um cara que foi no puteiro lá no Amazonas, e desistiu de comer a puta porque ela não era higienizada. Na verdade, não. Não? Ele se referiu a outro tipo de cabelo, né? Ninguém... não conseguiu chegar lá, entendeu? Ele desistiu no meio do caminho. A grande verdade é que ninguém aqui sabe a real origem dessa música, entendeu? E fica falando besteira. Na verdade, essa música, ela tem uma origem triste, assim como Flor de Lis, cara. Ela se trata... A Índia caiu de um prédio. Não. E o Eric Clapton não consegue tocar essa música. Porque ela viu um rato. E o cabelo ficou preso na janela. Não. A mulher do Tiririca sofreu de um problema que várias pessoas sofrem, entendeu? Uma doença chamada câncer. E ela teve que fazer quimioterapia. E ele usou essa música pra tentar animar, né, a sua mulher, que antes tinha longos cabelos. E depois da doença, ela passou a ter sérios problemas aí após a quimioterapia, cabelo caindo, entendeu? Pelo menos uma parte ficou depilada, foi bom pra ele, mas... No restante, cara, ele sofreu e acabou compondo essa música de letra tão complexa pra ela. E vocês ficam aí fazendo graça, entendeu? Mas é muito triste porque ele só pegou câncer porque ela não se alimentava direito. Se ela se alimentasse direito... Não, cara. Câncer era no cu, cara. Ah, é verdade. Rogério Skylab. Quem é esse? Ou meu tio. Cara, esse... Com a bunda cheia de sangue... E aquela bolsinha de plástico, por quê? Que você não cu. Então, pessoal, essa foi a nossa incrível tentativa de deixar vocês um pouco mais cultos, de você chegar no colégio e falar, caralho, já ouviu aquela música do Eric Clapton? Então, fala de uma índia prostituta. Não, a galera. Entendeu? E aí, nós fizemos um favor pra vocês, e por favor, apresente pros seus amiguinhos quando eles não entenderem, se você também não tiver palavras pra explicar, porque você é meio ignorante, você apresenta o podcast. Filha da puta, cara. Não é só porque a gente é mais influente que a gente é melhor que você. Não, não tem nada a ver com o mistério da edição. Acho... Alguém tem que fazer uma música sobre o Pluff, cara. Tem que envolver mais coisa. Billy Brown. Vander Brown. Então, pessoal, queria agradecer a participação de todos. O podcast ficou muito bacana, muito bem editado. Parabéns a todos envolvidos. Obrigado, Pluff. Então, obrigado eu. Obrigado, Bode. Obrigado, Pombo. Qual é, cara? Deixa eu falar. Caralho, meu filho me interrompendo, cara. Obrigado, caralho, pra essa carteira, tá? Porra, você roubou minha piada, cara. É dele já, cara. Porra, aí, tu claramente ouve todos os programas, né, Marcelo? Todo santo programa ele faz essa piada. Toda vez. Toda vez. Então é o seguinte, muito obrigado. Ih, quem participou mais agora? Eles não sabem, cara. Foi o Thiago. Acho que foi a Dani, acho que obrigado a Dani! Olá, pessoas! Olá, não é tchau! Ah, é. Agora é tchau! Podcast, cara! Tá ligado? Não tem fim! Ela tá em drogas! Não, incrível! Ah, tá, lembrei que eu ia falar! Lembrei-se do meu nome mesmo no paraíso de bater! O Pluff já abriu Dota! Gente, abriu Dota! É sério isso que já abriu Dota! Prova da nossa atenção e nossa dedicação pra você, ouvinte! Muito! O Bosta me abriu! Muito bom! O Bosta também abriu! Thiago! Valeu aí, galera! Eu vou tentar controlar aqui o nome do podcast, se vocês editarem eu tô fudido. Mas torcer pra que o nome do podcast seja Michael Jackson bate a sua porta. Vamos ver se você vai merecer. Se Vanger. Vanger marrom. Acho que deveria ser Vanger marrom. Acho que Vanger marrom é mais legal. Tem que ter um títulozinho, Inside the Music, subtítulo. Vanger marrom. E porque a gente também a participação. Se vocês gostarem, teremos outras versões desse programa. Sim, a gente até tinha várias músicas pra falar ainda, até agora. Só que, pô, a gente falou, pô, galera, uma hora e meia de gravação já, vai dar 3 horas de programa, tá bom, né? Chega. Quero jogar Dota. Esse podcast quase foi um podcast de humor negro, mas aí a gente falou de Michael Jackson e tudo mais, mudou de cor, né? Virou um humor cinza. Exatamente. Não que os brancos sejam melhores que os negros. Até a década de 80 seria humor negro. Na verdade, os negros são melhores que os brancos. Tem até amigo negro, pô. Pô, eu vou fazer um concurso que tem cota pra negro. Só não pode ter um negro homossexual, senão ele vai ganhar todo mundo. Não, essa teoria que não pode falar disso agora. Essa teoria dos Illuminati. E conosco também hoje o Marcelo! Tá aí. Pronto, é o suficiente, cara. Vocês vão entender. A calopsita. E aí, gente, tudo bem? Marcelo de novo aqui enchendo o saco de todo mundo. Então, isso aí, na verdade, não é nem capulou calopsita, cara. Isso é o Vanger nível 2. Não pode ser. Vanger nível 3 é. O level 1 do Puff. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Por favor, se gostaram, falem que gostaram, que a gente já adianta a edição 2 aí. A gente pode até no lugar do CDZ parte 3, que eu acho que ninguém quer ouvir mesmo CDZ parte 3. Com certeza ninguém quer ouvir. Deixa eu ver. Eu quero ouvir One Piece! Ih, One Piece aí. Um dia. Então é isso, galera. Fiquem agora com o Moral de E-mails e o Vanger Marrom. Um abraço. E o Michael Jackson. Abraço. E o Eric Clapton. Aí, eu posso cantar Nunca Mente Vou Achar Aí Como Você? Pode. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Prontamente eu vou achar alguém como você. Eu desejo nada mais o melhor pra você também. Não me esqueça, eu mendigo. Eu lembro que você disse: às vezes isso é o último no amor, às vezes isso machuca no lugar. Às vezes isso é o último no amor, às vezes isso machuca no lugar. Olha aí, galera. Cale-se! Vai ficar bem disso. Com a bunda cheia de sangue. Eu nunca sei cantar essa música no karaokê. Todo mundo canta, mas eu nunca lembro. Só lembro do cálice. E na bunda. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised. E aí, pessoal, começando agora esse bloco de e-mails. Espero que vocês tenham curtido esse programa musical muito maluco e sincero. Muito diferente, muito difícil de editar, que nós curtimos bastante. Muitão, grandão. Só não pedir uma música agora, porque senão vai atrasar mais ainda a edição. Esse é o nosso objetivo. Isso aí, muito, né, boy? Muito. Nós podemos começar o bloco de e-mails lendo o único e-mail que nós recebemos sobre o programa passado? Não foi o único, foi o e-mail sorteado, moleque. Foi o e-mail da sorte. Foi... Ah, é verdade. Mas o programa passado qual foi mesmo, que eu não foi, lembro? Foi sim. A gente jogou todos os e-mails pra cima e a gente conseguiu pegar esse no ar. Só esse, foi o sorteado aqui do Bolão e da Copa. Por acaso do Thiago França, que nunca deixou de mandar e-mail pra um episódio. E não tem nenhum grau de parentesco com ninguém aqui. E nem ninguém participou aqui desse programa agora. Nem participou. Vocês nem vão ouvir cantando depois dos e-mails. Não, jamais, nunca. Nem vão. Mas a questão é, o programa passado foi sobre... Cocô, fezes, vergonha. Ah, tá bom. La vergonha de merda. Dejetos qualquer, em geral. Qualquer merda, diria eu. Então é isso aí, e-mail do Thiago França. Ele começa aqui: um adendo ao cast 52 e ao mesmo tempo um comentário sobre o cast 51. Nossa. Ou seja, ele já, como ele tá mandando e-mails, ele gravou com a gente esse podcast, então ele tá mandando um adendo do e podcast música e ao mesmo tempo um comentário do podcast de cocô. Tá roubando, não vale, cara. Vale. Mas, vamos lá. Será que ele vai mandar um e-mail sobre o programa que ele mesmo participou? Ele, acho que ele vai, cara. Ele acabou de fazer isso. Não me disse se é solidão ou carência também. Ele pensa aqui. O Willen, filho da Vanger, também rasgou a calça. Como o pombo. Como eu, é verdade. Só que ele fez um trocadilho porque ele botou rasgou a calça, ponto final. Aí escreveu como o pombo, uma frase separada. Ah, essa família me ama, rapaz. É impressionante esse negócio. Ah, tá bom, obrigado pelo trocadilho aí. Obrigado pela sua mensagem escondida. Se a Tanguinha Corp fosse a grande família, o Pluff seria o Lineu, que assim como Marco Nanini em Rochedo. Eu acho que eu teria o Augustinho, que tá meio avulso ali, não tem muito o que fazer. E é o mais engraçado também, né? Não. Eu não acho ele mais engraçado. E o pombo seria o Tuco, cara. Eu seria o Tuco, porque eu sou vagabundo, né? Obrigado. Não, porque ele usa os termos de maloqueiro, tipo, qual é? Qual foi? Qual é? Eu sou meio drogado também, é isso mesmo. Obrigado aí. Faço porra nenhuma pra ninguém, só sugo a grana dos outros, é isso aí. Obrigado. Eu acho que o pombo é mais malandro do estilo Augustinho do que você, bode. Ih, rapaz, então... É verdade. Você pode ser o vovô Cardoso lá, que morreu. Falecido. Como é que é o nome daquele cara, o nome do bar? O dono do bar? Eu acho Bençola. Que o boy é... Bençola. O boy podia ser o Bençola. É verdade. Quem ia ser a mulher lá do Agostinho? A Bebel? Não. Podia ser o Jardel, né? Jardel meio assim... Ou a tua namorada, pô. É, pode ser também, pode ser. Eu juro que eu não pensei nela, mas também. Prosseguindo o e-mail aqui do Thiago França. Teve um dia no meio da sala que eu espirrei e peidei ao mesmo tempo. Um barulho que Foi absurdamente mais alto que o normal. Verdade? Somou dois sons também, né? Dois ruídos do corpo humano. Muito coisa bom, linda, cara. Coisa linda. No meio da aula eu fiquei com inveja de você agora. Imagina o professor parando a aula, cara, pra, porra, tipo, experimentar, né, participar desse momento, assim. O aluno vai fazer isso no banheiro? O cara ainda ganha uma repreensão, né, do professor aí. Vai, tá lá na secretaria porque, não, porque eu espirrei, peidei, caguei e vomitei ao mesmo tempo. Não pode fazer isso aqui. E por fim, na época de colégio, quando eu estava voltando pra casa de metrô, me deu a vontade de cagar. Calma aí, eu tô imaginando o garoto levando um papel pra casa, assim, pro pai assinar. Seu filho é um cagão. Tome ciência. Esteja avisado. Ele vai marcar a pessoa, que até na formatura, no final, que todo mundo ganha um subtítulo idiota, ele vai ser o peidão. Uma fotinha do Mr. Hank pra ele lá, bonito. Tudo por um acidente, cara, que triste. Deixou o double sound. Missão de moral, não vá pro colégio com as pregas soltas. O Bluff aprendeu isso há muito tempo. Eu não queria pedir. Desnecessário, né, cara? Deixa pra lá, eu já tô já acostumando. Bem, prosseguindo. Na época de colégio, quando eu estava voltando pra casa do metrô, me deu a vontade de cagar. São apenas 30 minutos de viagem no total, mas pareceram 2 horas. Cada estação era uma luta. A pressão já estava baixando e a merda quase saindo. Eu costumo descer na estação Sequeira Campos, mas quando chegou na Cardeal Arco Verde, que é uma antes, eu desisti e fui procurar um banheiro. Mas geralmente no metrô, eu nunca vi banheiro do metrô, cara. Tem banheiro? Deve ser lindo. É bem escondidinho, sempre é bem discreto, mas tem. É justamente com as pessoas não irem, né? Só os fortes chegam lá. Achei um guardinha e perguntei onde era o banheiro. O cara virou pra mim e falou que na Cardeal não tem. Só tem na Sequeira Campos. Se fode aí. Eu quase chorei. Por sorte, o cara me viu desesperado em posição fetal e abriu uma porta invisível na parede. Tipo aquela Harry Potter. Em posição fetal, cara. Pô, você vai ficar mais apto ainda a cagar, cara. Você ficar em posição fetal, tu tá tipo encolhendo as paradas, esticando a tripa pra poder a merda sair, cara. Não tá fazendo isso errado, cara. Não faço isso não. Qual foi o desfecho da parada? Acabou, mano? Dentro dessa porta invisível tinha um banheiro perfeitamente limpo. Nem me preocupei com a higiene. Só fiz o favor de sujar o vaso todo por completo. Tipo, pula de cara, envolveu o vaso não também. Não sei que lição tirar disso. De família, para. Que não, merda, não sei que lição tirar disso, é foda, né? Porque o cara te faz um favor, aí tu vai e caga o vaso do maluco inteiro. Aí não faça favor pra ele ficar. Não lava a mão, não escova os dentes, faz nada. Acho ótimo. No programa de Hermes e Renato, a gente vai ter o ápice dessa história com o nosso querido Lagreca. Lagreca. Bateu na sua portinha, amigo? Nem no metrô, mano. Nem no metrô. Como death metal. Foi death metal. Muito obrigado, Thiago França, pelo seu e-mail. Bem, polêmica, recados muito malucos e sinceros. Gostaríamos de agradecer, em nome da instituição Tanga, a Thiago Miro, Andrew Peterson Vale, Alberto Carlos de Nóbrega, Pança Louca, Manolo Reis e Quiros de Fogo. Muito obrigado, Manolo. Vocês muito obrigado. Movem essa tanguinha. E todos estão tunados. Antes de prosseguir para os recados maiores, maiores? Os 3 recados de voz do nosso amigo Davi 8. O ouvinte falou! Vinte falou! Ouvinte falou! Ouvinte falou! Ouvinte falou! Oi? Podiam tocar a vinheta de novo? Ouvinte falou! Ouvinte falou! Ouvinte falou! Oi? Podiam tocar a vinheta de novo? Ouvinte falou! Ouvinte falou! Ouvinte falou! Oi? Podiam tocar a vinheta de novo? Ouvinte falou! Ouvinte falou! Ouvinte falou! Falou, ouvinte, falou. Tá bom. Agora, depois de vinhetas em loop. Será que as pessoas sabem de onde é essa vinheta? Que música é essa? Será? Será? É, será? Eu não sei. Eu já ouvi, mas eu não sei identificar, tá ligado? Vamos deixar pra eles responderem isso pra gente. É, tem um aplicativo pro iPhone que faz isso, que ele ouve... Sério? A música, ele consegue reconhecer algumas músicas. Caraca, olha. Se eu não me engano o nome. Pega no iPod também ou só na... Pega no iPod Touch também, mas só se tiver o microfone. Tem microfone no iPod Touch? Não tem. Então, pau no seu cu. Opa, então eu quero ir sempre sem microfone. Então é isso aí. Então, vamos aos recados. Recados. Primeiro recado aqui do nosso amigo Thiago. Thiago com TH, né? Deve ser o sexto Thiago, sei lá, o sétimo. As pessoas, porra, Thiago, só tem muito Thiago aqui, brother. Na próxima vez eu ponho teu apelido ou ponho um sobrenome, pelo menos, né? Porque tá ficando foda. Exatamente. Ou bota um título maneiro como Thiago Perna Negra. É uma boa, cara. É. Por enquanto eu conheço ele como Thiago de TH, que tem um boneco de bolinha roxa com o cérebro pra fora e uma molinha embaixo. Eu acho que ele é uma cabeça de um pau, cara. Tá se tornando cada vez mais atrativo pra mim pro Puff, olha só. É, ele fala assim, porra, o Pombo me zoou aí porque eu disse que o Seiya era o herói da minha infância. Pô, mas você merece ser zoado por isso, cara. Eu pelo menos acho. Ele disse que se expressou mal. O que ele quis dizer foi que o Seiya tem uma fraca personalidade por ser... Ele não disse Seiya, não. ele falou Seiya com... O Seiya... É, ele, primeiro que não tem letra maiúscula, né? Mas tudo bem. Era pra ter nome próprio. Mas o Seiya é S-E-I-Y-A. Y-A, exatamente. E comeu o I. Então virou qualquer merda. Comeu o I. Mas, gente, é muito legal, a gente vai ler esse recado ainda assim. Ainda cara, assim. Eu me lembro quando eu era criança e morava em Santa Cruz, meu pai ia pra Metrópole Campo Grande comprar um boneco do Cavaleiro do Zodíaco pra mim, né? Ele ia fazer outra coisa e na vibe ia trazer um boneco, obviamente, que criança não tem moral pra isso. Mas enfim. E aí, ele falou, escreve o nome do boneco que você quer aí. E eu queria o boneco do Seiya. Eu não tinha ideia de como escrever, eu escrevi C-I-A. A loja? Ele voltou com uma blusa pra você. Voltou com aquele negão lá, como é que é o nome ele dele? Ele voltou com aquele jogo de Ota, cai não cai, porque não achou o boneco. Caralho, mas tô com o Sebastian. Claro! Yeah, você! Então, aí. É, ele diz que ele se expressou mal, que não era isso, que o Cia tinha uma fraca personalidade, por ser destinado ao público infantil e tudo mais, por ser bom sem motivo algum. Ele disse que ele gostava quando ele via na Manchete, lá pelos 5 anos de idade, mas entenderam. A gente vai entender ele mal um dia, segundo ele aqui. Cara, o que a gente pode fazer é o seguinte: quando a gente for ler o recado de alguém, a gente dá 3 chances pra pessoa. Quando ela cometer o terceiro erro de gramática, a gente corta e para de ler. Abruptamente. Não parou na primeira frase. Uma boa, né? 3 chances. Faz um pé. A gente corta bruscamente e já passa por outro. Recado, eu não sei. 3 chances, ó. Já... Vou parar por aqui. Tem mais coisas, mas já parei, já. Tô contando já. Tanguinha Corp, patrocínio, professor Pasquale. Próximo soletrando vai ter a logo do Tanguinha Corp. Do orientando da Dani, Pluff, o enciclopédia lá, o Bechara. Vanildo Bechara. Tem mais recado aí, de quem? Vai lá, qual o próximo? Recado de John Elrath, que não se chama John Elrath, infelizmente. Cowboy. Aos meus lindos 7 ou 8 anos, descobri que sofri um acidente na sala de aula. Como assim ele descobriu? A professora tava contando histórias e cantando com os alunos e não me respondia, e eu pedindo pra ir no banheiro. Até que chegou ao ponto que eu não aguentei e pá! De vingança? De vingança, nunca devolvi o short que a escola me emprestou. Porra. Caralho, deu perda total no short. Peraí, você se pagou e por causa disso não devolveu o short. Deu perda total no short, boa pra caralho. Ô, garoto, campeão, hein? Eu com vergonha que eu só mijava na sala de aula, cara. O cara se cagou, mano. É meu ídolo essa porra. Zé Cocô. Pior que tem gente que faz isso no terceiro ano, né? Mas deixa pra lá. Já contou a história. Já contamos, deixa eu falar. Big Brother, vai entender porquê. Vai entender como chegou nesse nível, né? Recado de Gabriel Campodônio. Nada mais vergonhoso do que estar na festa do bloco de carnaval com o Jardel do teu lado dançando free step feito um maníaco. O Jardel tem mania, ele acha que é dançarino, Jardel, cara. Ele fica no YouTube vendo aqueles vídeos de aprendendo a fazer danças mais malucas pra chegar na festa e arrasar com as gatinhas. Deve ter o Pique o Ken Dance, vendo com o Jardel. Ah, não é à toa que ele é mago. Não é à toa. Deve ter comido um bago de cabrito, ficou hiperativo, começou a mandar o free step bolado lá, Jardel, foda. Parabéns pelo podcast dessa semana, ficou muito bom. Muito obrigado, Gabriel. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Você tem que divulgar para mais amigos para eles acharem o mesmo. É verdade. Aliás, você sabe como você manda e-mail pra gente? Opa, não sabia? Como faz? Você manda para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. E de preferência põe no tema o nome do programa a qual você está se referindo. Sempre se atentando à regra dos três erros gramaticais. Põe no Google Translator ou coisa assim antes pra... Cara, o pessoal já manda milhares de e-mails, né? Vocês ainda ficam funilando. Eu que dei ideia, foda-se essa porra toda. Recadinho do amigo Davi 8 aqui, escreveu pra gente também. Ele falou que escreveu um e-mail, mas deu ruim. Ou seja, não, se deu ruim pra ele, também deu ruim pra gente. Ele falou que era curtinho e quer falar que os comentários estão bombando, que ele vai postar aqui mesmo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso aí. Ele falou que o Bode tava fazendo alguma coisa durante o programa que ele não detectou o que era. A gente também não detectou. O que você tava fazendo, Bode, durante o programa? Eu? Se vocês amplificarem o áudio do programa, vocês vão me ouvir falando o programa inteiro. Pra quem já botou a música de fundo, é muito difícil. Você vai ter que usar um programa pra tirar a música de fundo. E depois ouvir o bode. Pra depois ouvir o bode. Cara, mas tem que ficar bem alto. E é uma frequência que geralmente só os animais conseguem ouvir. Ou seja, todos os nossos ouvintes vão ouvir, cara. Não, porque o bode... Aqui é bode pombo, entendeu? Por isso que funcionou. Exatamente, então era isso. Né? Descobri o segredo. Feriado, pá. Ei, galera, olha só pra avisar vocês. Sexta-feira estreia Vingadores, né? Vingadores, né? E aí, qual será o próximo tema? Não significa nada. Pode ser programa sobre vergonha. Pode ser. Dou uma dica pra vocês que estão aí de bobeira. Ouçam os podcasts antigos da Marvel, do Thor, do Homem de Ferro e tal. Tem podcast do Homem de Ferro? Não tem. Mas ouça o podcast do Thor e tal, porque... Vai que Thor. Tem o X-Men também, mano. Não tem nada a ver com Vingadores. Ainda assim... Houve três vezes do Thor e finge que tem muito conteúdo sobre eles. Entendeu? Pô, mas tem. Aquele foi o único podcast com pauta. Pô, aquele podcast ficou irado, cara. É um dos mais baixados. Então ouçam lá, galera. Podcast do Thor. Podcast do Thor. E um belo dia. Quem sabe o podcast sobre Vingadores. Exatamente. Então é isso. Eu acho que por hoje é só. Vocês estão felizes com o moral de recados? Mandem aí nos e-mails. Quem é a grande família da Tanguinha Corp? Quem é que é? Cheio de um amigo! É. Cara, toda a P-Box é sobre. As músicas do P-Box são todas sobre uma garota estrangeira, curso de inglês. Todas as músicas do P-Box são sobre jacaré. Ele era o jogador do bicho que sempre perdia. Morava em Jacarepaguá. Vamos lá? Aquela... Uhum.